Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui mais um Poeira Criativa número 31. Hoje, nessa terça-feira bonita, aconchegante, estamos aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM, transmitindo só por nossa FM, porque o streaming não está pegando. A Vivo, vamos fazer uma denúncia. A Vivo boicoteia as rádios comunitárias do Engenho do Meio. É assim mesmo, galera. É, e Temer é golpista, sim, sim. Temer é golpista. Fora Temer, eu estava assistindo um vídeo hoje de uma galera que está lá nos Estados Unidos, em Nova York, um amigo da Argentina, colocando o protesto que rolou contra Temer por lá. Se alguma coisa estou me ouvindo, está meio, acho que está meio ruim, mas acho que estão me ouvindo. Aí, está melhor. Bom, hoje a gente vai ter um programa com uma companhia, com um amigo que está aqui, vai nos acompanhar para falar um pouco sobre cinema, sobre artes. Bom, já que a gente vai falar de cinema, eu vou fazer uma pequena apresentação de minha relação com o cinema. Comecei ontem, de atrás para a frente, né? É, do último que aconteceu para o que aconteceu antes. Ontem a gente começou aqui um curso na Escola Engenho, um curso de uns 3 meses sobre videoarte. Vamos estar trabalhando durante esses 3 meses, não sei, na realização, na pesquisa e no olhar do acervo da Fundação Joaquim Nabuco, sobre as diferentes peças de videoarte feitas no Brasil. De um acervo que está sendo muito descuidado e está sofrendo descaso de uma nova gestão, né? Que estão se perdendo peças. Em esse mês de golpe, né? Já tem se perdido algumas peças. Então, nossa memória está sendo atacada pelo descaso da gestão federal, nesse caso, né? Como é a Fundação. E ontem começou, foi bem massa. Está sendo bem instigante. Tem galera aqui do bairro, né? Dos arredores do SIS, do Serviço Integrado de Saúde, não mais Centro Integrado. Que trabalha com arte. Estava um cara de uma rádio aqui, de DJ Everson, que também conhece já a Rádio Aconchego, que está fazendo uns programas aqui no SIS, em um espaço de auditório também recuperado. Tem uma galera de cinema do UFP, tem uma galera da dança, tinha um fotógrafo, não sei, bem pessoas dos artes circenses, né, como o Magu também, que ele estava participando. Então está sendo, acho que vai ser um processo bem instigante, e a ideia é sair de não ficar aqui encerradinho na nossa escola, sino sair para a comunidade, fazer projeções, sair e discutir, conversar com o pessoal e ver o que a gente pode fazer juntos. Acho que isso vai ser bem instigante, tanto para a rádio como para a escola, e ver se na frente a gente conseguir estabelecer uma parceria para continuar fazendo coisas aqui no SIS. E por outro lado, final de semana, sábado de manhã, bem cedinho, a gente foi para o São Luís para assistir um filme, o primeiro filme de nosso querido amigo Diego Rodrigues. Ele fez um filme e a gente assistiu. Um filme sobre... a gente vai estar falando disso daqui a pouco, não vou queimar a história, não vou queimar ele. Então, esse Poder Criativo vai estar com essa presença, com nosso querido e caro amigo Diego, que daqui a pouco vai estar conversando conosco. Vou ter agenda cultural, não tem 60x1, porque o 60x1 foi feito, mas ficou no gravador, eu não achei. Então a gente perdeu o 60x1 dessa semana. Mas vai ser um programa Poder Criativo entre casa, de amizades, de cinema, de vídeos, de artes, de realizações e de ajuda de possíveis projetos, futuros projetos. Também, como novidade, a Rádio Aconchego vai estar com nova programação a partir do 1º de outubro. 2 novos programas no ar, de um apresentador, Jetro Rocha, de Casa Amarela. Va a estar colocando 2 programas no ar, uno también sobre entrevistas con artistas locales, música, teatro, poesía, artes plásticas, cordel, coco, a vontade, ahí va a tener cultura para tirar para cima, y otro sobre música brasileña. Entonces, a partir del 1 de octubre, que es un sábado, ¿no? Los programas van a acontecer, si todo da cierto, sábados a partir de las 2 horas de la tarde, hasta unas 4 y media, más o menos. Y va a ser instigante también nueva programación aquí en la Radio Aconchego para mejorar esa radio comunitaria que está funcionando aquí en USIS. Entonces, sin más delongas, a gente va a pasar para parte de nuestra entrevista en este Poeira Criativa número 31. Troca de ideias no Poeira Criativa. Bom, sim, para de falar já. Aí, pega teu microfone e se apresenta para o pessoal que está aqui sintonizado na Rádio Conchego 88.1. Boa noite, meu nome é Diego e fui convidado pela galera da Rádio Aconchego para essa entrevista, para falar um pouco sobre o filme Vivi o Mar, o curta documentário, falar um pouco sobre Ateliê Varan e falar um pouco sobre a minha experiência com o cinema, minha experiência de vida e outras cositas mais. E é isso. Vai falar em espanhol, vai falar em portunhol? Portunhol, sim. Hablemos em portunhol. Tá, então aí já se apresentou nosso querido Diego. E a primeira pergunta, que é sempre uma pergunta que mais ou menos a gente faz aqui, é como... Diego é uma pessoa que já estudou cinema, já estudou arqueologia, já estudou química também por aí. Então, como você chega no mundo do cinema, nesse roteiro, trajeto meio doido que tu faz? Não sei, eu acho que minha relação com a arte sempre foi muito próxima, né? E acho que quando eu era pequeno eu queria ser pintor. Eu tinha uns 12 anos, 14 assim, eu queria ser pintor e tal. Fiz aulas de desenho, só que eu era muito, muito, muito ruim. E foi algo que me frustrou, assim. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma ligação muito forte com a literatura. E pouco a pouco eu fui conhecendo o cinema, né? E eu achei que era uma arte que eu poderia fazer. Só que era um sonho, né? Não era uma coisa que poderia ser realidade. E... enfim, na minha trajetória foi meio perdida, assim, né? Perdida no sentido de ruim, mas perdida de desencontros, né? Eu estudei numa escola técnica, então, em teoria... A relação com as áreas humanas e principalmente a arte seria mínima, mas pelo contrário, eu tinha um cineclube lá, eu tive a oportunidade de ver filmes um pouco diferentes, não, nada assim, nada super diferente, mas filmes que estivessem fora do mercado. E meu contato com a pintura também foi lá, contato com outras abordagens, a biblioteca de lá era muito boa, então eu mal ia para aula, né? Mas ia para a biblioteca. E é uma biblioteca muito, muito boa mesmo. Então, tu fala de lá, é o Instituto Federal, é? É, hoje em dia é o IFPE, na época era o CEFET, né? E, enfim, eu não sei como é que tá a biblioteca de lá hoje, mas ia lá pra ir pro cineclube e ir pra biblioteca. Só, jogar bola também. Tu lembra algum filme assim que tenha ter sido marcante? Pô, esse filme, eu quero fazer um filme parecido assim. É até vergonhoso, mas eu assisti Amélie Poulain lá. Pô, mas é um bom filme. Não sei. Eu acho que tu ia falar de ET, tipo. ET. Não, ET é um bom filme também. Não, Amélie Poulain é um bom filme, mas... sei lá, foi o primeiro filme do cineclube e me marcou, assim, porque... eu acho que eu passei fome pra assistir esse filme e tal. Fome assim, né? Tipo, eu ia almoçar em casa, mas não fui pra assistir o filme. E eles passaram outras coisas também. Coisas do cinema pernambucano e tal. E pouco a pouco eu fui indo atrás dessas coisas, né? Enfim. Enfim, aí... e por que decidiste ser a pintura? Tipo, tu não... porque, tipo, ninguém é bom para desenhar. Ou tem alguma pessoa que tem um dom mais natural, mas você sabe que treinando, né, você consegue pintar. Sim, mas acho que quando você é novo, pelo menos na minha percepção, existia muito essa ideia de dom. E acho que vendem muito para você essa ideia da genialidade artística, né? Então, ou você é genial, ou você é um merda. Então, e eu me cobrava muito por isso, por influência, assim. Eu era um cara que, apesar de novo, eu pesquisava muito, né? E eu via trabalhos muito fodas que eu levava assim, caralho, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, né? E foi algo que me marcou durante, sei lá, 9, 10 anos. Eu via os trabalhos dessas pessoas e eu dizia, nunca vou conseguir estar nesse nível, nunca vou conseguir estar nesse nível. E foi o que foi me frustrando pouco a pouco e me travando também. Acho que a arte ela é um caminho muito bom, mas ao mesmo tempo é um caminho muito frustrante para quem está produzindo às vezes. Você produz e nunca é o que você está pensando, às vezes é muito doloroso você se frustrar com arte, né? Que é algo que você ama, mas ao mesmo tempo que você tem que pagar um preço muito alto para se relacionar com ela. Preço muito alto, né? Sempre. Muito alto. A autoexigência é uma coisa também bem dolorosa, né? Acho sim, que... sim. Mas, assim, pouco a pouco eu fui entendendo a ideia de processo artístico também, né? Então, acho que pouco a pouco você vai lidando com a arte de um jeito mais... Mas com a ideia de trabalho, né? Tipo, de você ir lá e trabalhar e foda-se. Não tem essa de... Não é que não existam pessoas geniais, existem. Mas... Acho que o trabalho tem que vir em primeiro lugar, assim. E você entender o processo, sentir o processo é o mais importante do que a finalização. É importante também. Mas que, assim, tu fala é processo artístico, que tá falando de quê, assim? Desmenuça, assim, desarma esse conceito, porque, assim, é massa, né? Eu entendo o que tá falando. Okay. Então, sei lá, vamos no documentário, ou no cinema em si, né? Você tem uma ideia e... E dessa ideia para o filme pronto é um caminho muito tortuoso, né? Então você tem que passar, sei lá, se é uma ficção, você tem que, em teoria, escrever o roteiro, e a partir da escritura desse roteiro você tem que angariar fundos, e a partir de você ter ganho editais, você tem que montar sua equipe. Só que é um processo muito, muito lento, é um processo que você se questiona muito, se vale a pena fazer esse filme, se vale a pena... Essa grana que você está recebendo vale a pena também. Assim, são questões morais, assim, sociais, né? É. O cinema não é uma arte barata também. Então... E o processo também é a questão do processo interno, né? De você ir lá e filmar e aí aquilo não dá conta do que você pensou. E você... Enfim, de você se frustrar mesmo com o que você está produzindo e... Mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo, né? E, Diego, qual é a coisa que... Sei lá, eu te conheço como... Quando eu te conheci, era um cara que vinha mais da fotografia, assim. Para mim era, Diego, um fotógrafo. Era meio a apresentação. Mas na fala, nas conversas, era um fotógrafo que quase não tirava foto, segundo eu lembro, né? Então, fico me perguntando o que mais te atrai da arte cinema, assim, do cinema, hoje em dia, assim. Eu não digo cinema, né? Mas, assim, o que me atrai em arte em si... Essa ideia do hibridismo mesmo, de você poder... Que é pior ainda, né? Em termos de processo, de você tentar ir atrás de artes... Não de arte, né? Mas de você trabalhar com fotografia, cinema, videoarte, rádio... Seja o que for, mas eu acho que... Assim, pessoalmente, eu sou um cara que venho mais da teoria. Então isso eu tenho que admitir, eu não sou um cara da prática. Tem pessoas que são pessoas da prática. E eu sou muito, muito forte na teoria, entendeu? Eita, tem que falar a verdade, né? Tô brincando. Mas eu gosto muito de teoria. Gosto de ler sobre fotografia, sobre cinema, sobre arte. E talvez esse seja um certo diferencial e, ao mesmo tempo, um outro impedimento, uma outra barreira, né? Por você estar muito próximo da teoria, por estar muito próximo de ver quem está trabalhando, você fica com medo de trabalhar também. De fazer algo errado, de não estar ao nível de certas pessoas que você admira. Mas acho que respondendo a tua pergunta, o que me interessa mesmo é essa coisa híbrida mesmo. Seja o cinema, fotografia, o cineclube. Essas coisas de você tentar entender o que é arte, produzindo ela, estando próximo dela, seja na teoria ou seja na recepção também. O que me interessa é isso. E qual tu falasse de... Sei lá, essa coisa de olhar para alguém que você admira. Quem é essa pessoa que... Ou a pessoa, não sei, diretor, diretora que você admira, que tipo, gostaria alguma vez trabalhar, sei lá, entrevistar no Poeira Criativa, não sei. Não sei, eu acho que existem várias pessoas que eu admiro mesmo, assim. Eu vou falar de pessoas de cinema porque é a chave da vez hoje, né? Mas eu sou muito, muito apaixonado por uma cineasta japonesa chamada Naomi Kawase. E gosto muito do cinema dela. É um cinema que dialoga com várias vertentes do cinema. Trabalha com vídeo arte, com coisas que parecem vídeo arte, coisas que dialogam com documentário, com a ficção. Coisas que realmente são híbridas. E no Brasil, eu gosto muito do Cal Guimarães, que é um cineasta mineiro. Você não acha, não? Ele é um artista mineiro, então é um cara que eu admiro porque ele veio da fotografia. É um cara que às vezes eu produzindo, eu quero chegar no nível dele, assim, tipo, quando você está produzindo algo e nem percebe que é algo que é quase um plágio da pessoa. Aí você se olha assim, ok, eu tô produzindo algo para ser parecido com ele, mas não sou ele ao mesmo tempo, né? É um cara que me influencia, mas é um nível muito alto, assim. Mas é um cara que... Os dois, né? A Naomi, Kawase ou Kao, eles apontam um caminho que me interessa. Que é esse caminho da proximidade com as coisas e tal. A ideia da imagem... Da imagem muito forte, da... Não só dessa ideia de imagem, mas do porquê de você fazer imagens também. Então, acho que é meio isso. Antes de passar a pergunta de por que você faz a imagem, né, que vai ficar para o próximo bloco, aí Diego trouxe uma música para compartilhar. Qual é a música que você quer ouvir agora e por que motivo você trouxe essa música para nos deleitar? Eu trouxe a primeira música do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cinema Novo. Muito por tentar homenagear não só o Cinema Novo, mas o Eric Rocha, que ganhou o melhor documentário em Cannes e que faltou, enfim, não faltou, mas que aponta um pouco sobre o cinema brasileiro hoje, que é um cinema muito forte e ao mesmo tempo aponta pra gente, né? Tipo, porque a gente tem vivido hoje com um golpe mesmo de ver filmes como o Aquário sendo escanteado pro Oscar. Não que eu acho o Oscar essencial, mas eu acho que é um filme essencial para que o mundo veja, é um filme essencial para o cinema pernambucano. Acho que é um filme que muita gente fez, muita gente legal fez, e ao mesmo tempo, acho que com esse golpe, a gente está vendo que, pouco a pouco, várias áreas estão sendo minadas, né? E uma delas é a cultura. Então, eu acho que o Cinema Novo surgiu um pouco antes da ditadura, e viveu dentro da ditadura, e foi um cinema não de resistência, não gosto dessa ideia de resistência, mas um cinema de existência mesmo, um cinema que existia e estava ali para dar cara a tapa e para viver mesmo, assim, não viver como eles viveram na ditadura, né? Então não é algo que a gente quer hoje para Aquários e não é algo que a gente quer para ninguém, né? Seja de arte, seja de que área for. Massa. Vamos subir então. As coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar, todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade. Porém, aqui embaixo a vida era metade de nada. Nem morria, nem enfrentava o problema, pedia soluções e explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções. Entraram nas palavras das canções. Primeiro foram aquelas que explicavam, e a música parava pra pensar. Mas era tão bonito que parasse, que a gente nem queria reclamar. Depois foram as imagens que assombravam, e outras palavras já queriam se cantar. De ordem, de desordem, de loucura, de alma à meia-noite, e de indústria, e a terra entrou em transe. No sertão de Ipanema, em transe. No mar de Monte Santo, e a luz do nosso canto e as vozes do poema necessitaram transformar-se tanto que o samba quis dizer. O samba quis dizer, eu sou o cinema. O samba quis dizer, eu sou o cinema. Aí o anjo nasceu, veio o bandido meteorando. Hitler terceiro mundo, sem essa aranha fome de amor. E o filme disse eu quero ser poema. Ou mais quero ser filme, e filme, filme, acossado no limite da garganta do diabo. Voltar à Atlântida e ultrapassar o eclipse. Matar o ovo. Ver a Vera Cruz. E o samba agora diz: eu sou a luz da lira, do delírio, da alforria, de chica, de toda nudez de índia, de flor, de macabeia, de asa branca. Meu nome é Estelinha, é inocência. Meu nome é Orson Antônio Vieira, conselheiro de Pixote, super outro. Quero ser velho de novo eterno, quero ser novo de novo. Quero ser ganga bruta e clara gema. Eu sou o samba, viva o cinema. Viva o cinema novo. Estamos de volta nesse Poeira Criativa número 31, com a presença de Diego Rodrigues, nosso cineasta. Porque ele agora se apresenta assim, cineasta. Então, a gente tem uma pergunta pendente. Acho que pode resolver e responder essa pergunta durante esse bloco, desse segundo bloco. A pergunta é por que fazer imagens. Mas agora, a gente, nesse bloco, a gente queria falar um pouco sobre... sobre a realização do curta-metragem, do filme de Bibi Omar, né? Uhum. De como foi o processo, assim, como foi tanto escolher a temática, escolher a pessoa. Então, assim, acho que vai contando a parte, né? Porque é um processo comprido, um processo que durou um mês, sim, sim, e meio, mais ou menos um mês. Então, conta um pouco como foi essa história. Então, começou assim, né? É uma pergunta que eu vou ter que acabar falando do Ateliê Varan também, né? Começou num dia que eu vi no Facebook uma exposição. Uma exposição, uma amostra sobre o Ateliê Varan aqui em Recife. E era uma exposição que ia ter na Biblioteca Central da Universidade Federal. E eu convidei alguns amigos para ir e tal, e ninguém foi. E tá lá eu sozinho e vendo uns filmes, sei lá, do Afeganistão, da África do Sul, da Colômbia, do Vietnã, do Egito, Moçambique, Venezuela, Moçambique também. E eu fiquei muito doido com o que a galera tava produzindo, porque eu sabia que era uma coisa do ateliê Varan, no sentido assim, de ser alunos, né, e alunas, pessoas principiantes no cinema, e ao mesmo tempo eu fiquei assim, caralho, como é que eles conseguiram esse nível, e como é que esse documentário, sei lá, tá na Primavera Árabe, como é que esse documentário tá no pré-apartheid, tá no apartheid filmando a África do Sul, e tá no pós-apartheid filmando a Comissão da Verdade também. Enfim, eu pirei muito no processo do Ateliê Varan. E eu tinha decidido a juntar uma grana, ir pra França, sei lá. Só que era muito caro. Aí, beleza. Aí tá no processo de vida, né? De fazendo N coisas. E do nada surge um edital aqui em Pernambuco. Eu fiquei assim, caralho, muito, muito massa. Vou me inscrever. E me inscrevi, fui selecionado. E pronto. Durante o ateliê, eles ensinam uma técnica chamada cinema direto, né? Que tem a ver um pouco com uma tradição dos anos 50 e 60 do cinema, que surgiu a partir da ideia de som sincrônico. Foi quando as câmeras começaram a ficar pequenas, o som começou a ficar barato também. E surgiu um som sincrônico possível de se fazer no meio da rua, enfim. Então você via, começou a surgir produções que você tinha som direto em documentários, então, e nas locações, assim, nas locações documentais, né? Não existia, sei lá, não é que não existia, mas esses documentaristas deixaram de usar essa voz de Deus, né, que narra tudo e tal, pra usar o som direto, a voz, o corpo, o olhar, e tentar chegar mais próximo do olhar dos seus personagens também. E pronto. E foi meio isso que eles tentaram ensinar aqui, a partir de suas técnicas hoje, a partir da abordagem dos alunos também, né, da visão dos alunos e da relação deles com a cidade, com as pessoas do Recife também. Aprendeu? Não sei, mas acho que foi massa, porque eu levei minhas influências e recebi as influências deles também. Foi bom entender o que é um documentário, o que é fazer um documentário, que é muito difícil, porque acho que a coisa mais difícil é você não só estar atento a quem você está documentando, mas eticamente produzir algo que esteja ao nível da pessoa que você está documentando, independente, sei lá, se ela for um Donald Trump, Michel Temer, uma Dilma, enfim, mas que você consiga ir além dessa massa pastosa de informação que dão sobre as pessoas e se aprofundar sobre ela. É, a pergunta é essa, tu fez assim, porque eu falei isso, mas ele fez um filme de 10 minutos, né? E não veio a ver esse tipo, filme 10 minutos, mas, pô, 10 minutos, né? Quantos são 10 minutos? Ficar esperando o ônibus aqui passa mais, 20, meia hora, às vezes, depende do tempo, né? É, qualquer viagem são mais de 10 minutos, mas esses 10 minutos de filme, foi o trabalho de quanto tempo e quanto material tu tinha filmado, assim? Para fazer uma ideia, né? Porque às vezes... Eu acho que eu filmei de 10 a 15 horas de material. E tem 10, né? E acabou em 10 minutos, mas é normal. Porque o tempo cinematográfico não é o tempo da gente, né? E quando é um documentário, as pessoas confundem isso. Que é só ligar uma câmera e tudo vai acontecer, e tudo é cinema, tudo é o real. E não é isso, né? Tem que ser é algo muito mais complexo que isso. Conta aí um pouco também como foi essa chegada a Vivi, né? A Vivi? É, Vivi. Então... Eu tinha feito uma pesquisa. O meu argumento selecionado foram sobre vendedores de água do metrô. E ao mesmo tempo, durante a entrevista, eles perguntaram se eu tinha uma outra proposta. Eu falei que eu poderia fazer. Não poderia, né? Mas que tinha uma possibilidade de fazer com indígenas em Pernambuco, a relação deles com a água. E também não rolou. Depois eu tentei fazer com uma pescadora, com um grupo de pescadoras, mas também não rolou. Isso aí rolando o tempo, né? E o prazo nas minhas costas já e tal. Só que chegou um momento que eu tava no ônibus e vi um cartaz chamado Praia Sem Barreiras. E eu conheci Praia Sem Barreiras de uma viagem que eu tinha feito pra Noronha. Fui visitar meus familiares lá, que trabalham lá. E fui atrás do Praia Sem Barreiras e fiz uma pesquisa muito massa, assim, o pessoal entendeu do projeto, o pessoal da produção, do Atila Varran. E finalmente eu comecei, eu ganhei um aval de filmagem, vamos dizer assim, tipo, vá lá, filme e vamos ver o que é que você traz. Só que eu filmei muito, muito mal os primeiros dias, não conseguia filmar as pessoas, porque é um projeto de banho assistido. E são realidades muito distintas da sua, né? No sentido de corpo. São corpos que sofreram algum acidente, corpos que tiveram algum acidente, sei lá, um AVC, que estão com algum tipo de deficiência, ou corpos idosos, ou corpos que têm algum tipo de doença genética. E às vezes é difícil lidar com essa realidade e tal, e para mim foi muito difícil. E as imagens que eu fazia eram imagens muito recatadas, com medo e... Enfim, pouco a pouco eu comecei a fazer imagens melhores. Mas qual foi o clique para começar? O clique foi quando a minha montadora, a Amandine, e a Mariana Otero, uma das orientadoras, falaram que eu tava filmando a minha personagem, a Vivi, de um jeito muito errado, longe, filmando de um jeito muito distante, de um jeito, filmando ela sem ser de frente. E elas disseram, enfim, disseram que eu filmasse ela do jeito que ela merecia ser filmada. E eu entendi, isso foi numa quarta-feira, na quinta-feira a gente conversou de novo, e na sexta-feira deu clique, assim, eu comecei a filmar ela de um outro jeito, minha interação foi de um outro jeito, e foi massa. E teve um outro momento também que, assim, nesse momento a gente tá vivendo as eleições. E um dia eu fui filmar, e até eu não tinha recebido nenhum comentário ainda sobre as pessoas que estavam trabalhando no projeto, os monitores. E a minha equipe era eu e uma pessoa que faz o som, então a equipe mínima, duas pessoas. E nesse dia, acho que era um sábado ou domingo, chegou uma van, que eu logo reconheci que era uma van de cinema, e desceu, sei lá, 20 pessoas, e eu sabia que era algo de propaganda política, e sabia que era do Geraldo Júlio, né? E nesse dia foi muito massa, porque as pessoas, os monitores, meio que se recusaram a trabalhar para o guia eleitoral dele, e tiveram um momento que falaram, olha, esse trabalho deles eu não respeito, mas o seu eu respeito. Então foram dois momentos que me deixaram muito à vontade, porque não é fácil você entrar na vida das pessoas, mesmo que seja no espaço público, e filmar elas e usar a imagem delas, é sempre algo muito difícil. Mas ao mesmo tempo é o meu trabalho e é o que eu sei fazer também. Então, acho que o que eu posso fazer é tentar dar algo à altura deles, né? E, assim, eu tô falando de um processo da filmagem, né? Falo da montadora, a montadora é um processo posterior à filmagem, que você já tem quase todas as imagens prontas, imagina, né? Às vezes se faz com todas as imagens prontas, às vezes se faz com grande parte, se vai montando e vai procurando o que está faltando. Mas queria, assim, a pergunta que eu queria fazer era qual foi a maior dificuldade, assim, que tu achou nesse processo do filme, né? De fazer. Na montagem? Ou em todo? Em todo o filme, né? Assim. Acho assim, a montagem foi muito difícil, todo o processo foi muito difícil, porque foi tudo... Era tudo a primeira vez, eu já tinha fotografado, mas nunca de um jeito tão profissional, né? E eu tinha pessoas pra dizer, né? Pessoas muito, sei lá, passaram 5 documentaristas muito, muito fodas. Então eles olhavam as imagens e não davam tapinha nas costas, né? Não diziam, ah, bom, legal, ah, não sei. Não era isso, era, tá ruim por isso, a sua imagem tá ruim... Esse plano tá muito longo, esse plano tá curto, tá mal enquadrado, a luz tá boa, a luz não tá, sua relação tá distante, sua relação não tá, e o som tá ruim. Eram coisas assim, pontuais. Mas eu acho que o processo mais difícil foi... Não sei se na montagem, mas foi um processo assim que me desesperou muito. Porque você entrava numa sala e tinha... Uma pessoa, uma montadora, que é a Mandini, muito mais experiente que eu em cinema. E você fica com medo que a pessoa tome conta do seu filme. E entrava as pessoas que orientavam também. E cada pessoa que entrava dizia uma coisa. E eram pessoas que sacam muito mais cinema que eu. Que tem a vivência de cinema. A vivência prática de cinema muito maior que eu. E eu não conseguia ter voz em cima delas. E... Teve um momento que eu não tava mais montando, assim, deixava as pessoas mexerem lá. Só que nos últimos 2 dias eu dei um clique, assim, não sei o que aconteceu. Assim, sei, sim. Eu tive uma conversa e falei isso abertamente para as pessoas, para quem tava me ajudando na montagem. E a Maria Notero falou assim, olha, vamos fazer assim. A gente vai fazer um corte, você sai... E depois volta e a gente conversa. E eles fizeram um corte, eu achei mais ou menos, tal. Não mais ou menos ele, mas assim, eu não conseguia entender. E no outro dia eu vi que eu tinha que tomar conta, não tomar conta do filme, mas de me posicionar, de opinar, de dizer, ó, eu quero esse plano longo, por isso. Mas foi um trabalho em conjunto, assim. não foi fácil a montagem, mas... E era o processo que eu não entendia também. Era o único, acho que era o único processo da cadeia do cinema que eu não tinha acompanhado de perto ainda. Então, pra mim, foi muito foda, assim. Muito difícil. E sábado pela manhã, ver o filme no São Luís, assim? É, não sei, eu sempre... Foi foda cair na ficha agora, né? Porque São Luís representa algo muito forte pro cinema pernambucano, né? Falo não no sentido cinema pernambucano, quem produz sim, mas pra cultura pernambucana em si. É um cinema que era popular, não, hoje nem tanto, mas era um cinema muito, muito popular, que eu fui ver filmes blockbuster, filmes, sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Inteligência Artificial, a sala lotada, assistindo um filme no chão, indo pro cinema pra namorar, e foi um cinema que perigou de estar fechado, né? Então, foi um cinema que quem bancou foram as pessoas do cinema pernambucano. E exibir não só meu filme, mas ver os filmes dos meus companheiros de trabalho, os 10 filmes, foi muito foda. Porque é um cinema lindo, enorme, e é um cinema que representa o cinema pernambucano e a sociedade pernambucana também, né? Então, pra mim foi incrível, assim. Tinha uma possibilidade de não ser exibido nele, né? Mas eu fiquei muito assim, não, tem que ser no São Luís, tem que ser. Ah, rolou uma... Rolou a possibilidade de não rolar nele, assim, mas... Que rolasse no shopping no Rio Mar. Seria legal, né, ver 10 documentários sobre no shopping Rio Mar. Eu gosto dessas coisas. Meio contraditório. Contraditório. Bom, porque, tipo, para falar da oficina era H2O Recife, Cine H2O Recife, né? Uma coisa assim, era o nome da oficina. Sim. Então, tipo, as temáticas estavam vinculadas com a água, sim, né? Água e meio ambiente. Então, os filmes têm a ver com isso. Mas isso é uma temática que a gente vai falar no próximo bloco, quando a gente volte para a entrevista. Agora vamos à segunda música que trouxe Diego para nós. Eu falo alguma coisa agora? Fala, né? Eu queria cantar. Queria, Por que você não vem morar comigo, do Chico César. Vou mandar pra Foz do Iguaçu. Só isso. Sem mais palavras. Sem mais delongas. Mandar pra rua. Vamos nessa. Comigo, alimentar meu cão, meu ego. Cansei de ser assim, colega. Não sei mais ser só seu amigo. Eu quero agora ser o seu amado. Você me deixa a perigo. Me corta feito adaga, mas vem você e afaga um afeto tão antigo. Você não leva a sério o que eu digo e enche a taça que me embriaga, me prega em cruz feito Jesus de Praga, mas sempre me defende e contra minhas brigas. Não ligo se é amor ou amizade vaga. Dizem que o amor a amizade estraga, e esta a este tira-lhe o vigor. Não ligo se é caretice ou romantismo prega. Um dia em mim essa aflição sossega. More comigo e traga o seu amor. Adoro o jeito que você me pega, me chama de meu nego, minha nega. E quando me abraça eu me entrego. Vem você e diz: cuidado com esse apego. Amigos falam que esse mico eu pago, pois mudo logo quando você chega. E acende a luz, mas essa luz me cega. E abre em rosa a pedra que no peito trago. Não ligo se é amor ou amizade vaga. Dizem que o amor a amizade estraga. E esta esse tira-lhe o vigor. Não ligo se é caretice ou romantismo brega. Um dia em mim essa aflição sossega. More comigo e traga o seu amor. Não ligo se é amor ou amizade vaga. Dizem que o amor a amizade estraga. E esta esse tira-lhe o vigor. Não ligo se é caretice ou romantismo prega. Um dia em mim essa aflição sossega. More comigo e traga o seu amor. Você me arrasou. Muito obrigado. Ok. Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. É a rádio do coração. Liberdade. Só ouço falar. Liberdade. Você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo nosso blog. Ou pelo telefone 3127-2562. 3127-2562. Aqui você escuta as melhores músicas. Nosso e-mail é radioconchego@riseup.net. Agenda cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agenda cultural no Poeira Criativa número 31, con la presencia de nuestro querido aquí amigo parceiro Diego Rodríguez. Él va a estar compartiendo esa... esse momento de cultura para nós. Eu queria falar também uma coisa. Nesse final de semana vai ter no Teatro Barreto Júnior, tá passando Ossos, que é do coletivo Angu. Último, acho que é o último final de semana aqui, e é uma peça imperdível, assim, quem eu chamei e perdeu, tá perdendo muita coisa. Sábado, é? Como, sábado, domingo? Como tu, sim. É, sábado e domingo, 8 horas, é uma peça imperdível, e... enfim, para dar um tchan mais, é um musical, né? É um musical, tal. Só que é um musical, um pouco diferente. Massa. Vou tentar chegar. Vou ver se eu chego por lá. Quero ver. Mas então, chegando na nossa agenda cultural, além de Ossos de Angu, é Osso do Coletivo Angu, é no teatro, repita. Barreto Júnior no Pina. Barreto Júnior no Pina. A partir dessa quarta, até o sábado 25, né? Sábado 25 não. Quarta 21, domingo 25, né? A partir das 2 horas da tarde vai ter atividades no Mamão, lá na Rua da Aurora 265, vai ter a Primavera dos Museus. Então o Mamão convida todos para a 10ª edição da Primavera dos Museus, que este ano tem como tema Museus, Memória e Economia da Cultura, trazendo uma reflexão sobre o papel dos museus como agentes de economia da cultura. E vai ter várias atividades. Algumas delas são, tipo, oficina de fotografia, oficina extensiva, vai ter encontro no pátio, né? Com a Feirinha de Espaços Verdes e o Cine Caviria. Está voltando a Feirinha de Espaços Verdes para essa edição em Mamão, para quem estava com saudade dela. Eu sou uma dessas pessoas. Vai ter também a exibição de Brasil S.A., debate con Marcelo Pedroso, con un realizador, y con Lucía Veras, que es profesora de la UFPE. Y bueno, quien quise participar de las oficinas tiene que se inscribir en educativo@mamam.art.br. Procurar más informaciones ahí, sí, por favor, no esquezan, no. Entonces, de amanhã até domingo. Sí, dice ahí. Quinta-feira, 22 a 24, vai rolar os 100 anos da nação Porto Rico, lá no Pina, na rua Eurico Vitrúvio. E um evento que se chama Noite do Dendê. E é o centenário de lutas e glórias da nação de Maracatu, Porto Rico, na tradicional Noite do Dendê, que, enfim, é uma cultura, música e tradição. Então, dia 22 vai ter o ensaio às 8 horas, da Nação Porto Rico. Dia 23, às 8 horas também, vai ter o Ossé para todos os orixás presentes de Oxum. E dia 24, a partir das 10 da manhã, vai ter o Dedezinho, atividade para as crianças, maracatu, coco, tambores, afoxé e muito mais. Até isso vai ter umas 4 da manhã do domingo, porque eu estava olhando no Facebook. Então, aí está outro evento para esse final de semana. Próximo domingo... Já estou bem mareado com as datas agora. Já não sei nem que dia é que dia. Domingo 25, né? A partir das 9 horas da manhã vai ter o 11º Kipupa Malunguinho, Coco na Mata do Catucá. 11 anos do maior encontro de churumeiros e churumeiras do Brasil. O Kipupa Malunguinho, em sua 11ª edição, levará mais um ano para as matas sagradas do Catucá, a alegria da fé do povo do terreiro, para celebrar o rei Malunguinho, único líder quilombola a virar divindade na história de nosso país. Nesse Kipupa Malunguinho se homenageará os 15 anos do Grupo Bongar, que ao longo dos últimos 7 anos vem sendo parceiro da luta e também tem feito um bom trabalho em defesa da cultura popular e tradicional, merecendo um prêmio, um morão que não bambeia, eita. Então, quem quiser chegar, é chegar, mas chegar é difícil. Tá, as informações no Facebook do evento Kipupa Malunguinho, vai ter ônibus para chegar por lá, 30 contos, quem quiser chegar, pode comprar o bilhete em um box de Liane dentro do mercado de São José. É uma atividade, um evento bem massa, para quem está interessado também em religiões de matriz africana, né? Na Jurema Sagrada. E vai ter indígena, muito, né? Também. Sim, também. Mas a Jurema mistura, né? A mistura também, né? Sim. Vai ter Grupo Bongar, Coco de Pareia, Coco da Chá, Cordelândia, Música, Poesia Infantil, Coco de Catucá. Então tem um site para quem quiser, que é qcmalunguinho.blogspot.com. E domingo vai ter um evento lá na biblioteca, né? Feita a biblioteca municipal. Do governo, não? Não, é no Ibura, né? Ah, vai ser no Ibura? Sim, vai ser no Ibura. É o Mário Presente. Então, no dia 24 de setembro, o Mário do Presente irá fazer apenas 15 anos. Iria fazer 15 anos. E, no entanto, roubar a vida e os sonhos do nosso Mário. E... Tá, não, Mário foi um menino assassinado pela polícia, né? Que, graças à pressão popular, esse polícia agora tem que se apresentar para... Está sendo julgado, começa um processo. Estava fora de Pernambuco quando rolou o assassinato dele e tal. E realmente foi um... Enfim, é um assassinato que não só que deveria comover, né? Mas a gente vê que é um padrão também, né? Um padrão... Padrão de atitude de certas forças na periferia, né? Então, acho que é uma... Acho que é importante ir nesse ato. E a questão do extermínio da juventude negra, assim, ou da favela periférica, né? Sim. O tempo todo, tipo, uno, às vezes não aparece no jornal, não aparece na TV, não aparece na Globo, mas o povo negro, jovem, favelado, da periferia, das comunidades, está sendo assassinado pela polícia, assim, sem mais. E o Reaja ou Será Morto, que é o grupo que está organizando essa manifestação cultural, também está falando, porra, que Paulo Câmara, nosso atual governador, está manchado com a sangue de Mário Andrade, de Mário, né? Sim. Então, é isso. Na rua Professor José Brasileiro Villanova, Ação Cultural Comunitária Mário Presente. E o último evento também para esse domingo, a partir das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, vai ter o Jardim Sonante e no Museu da Abolição, aí em onde começa a Rua da Benfica, o final da Caxangá, o começo da Caxangá, é onde está o túnel da Abolição. Essa é a quinta edição do Jardim Sonante no Jardim do Museu da Abolição, com Jet Cats, Saga HC, Sagani e CMM. A entrada é apenas um alimento não perecível e está, se estará recebendo material das bandas que têm interesse em participar das edições posteriores. Então é isso, próximo domingo várias atividades para estar ligado, para quem quiser curtir, sair de sua casa, aproveitar o sol, tomara que tenha sol nesses dias. E agora a gente vai continuar com esse Poeira Criativo, uma pequena vinheta e voltamos a nosso vivo para nosso último bloco com Diego aqui, falando de cinema, artes, experiências no Ateliê Barão e demais. Poxa vida, eu tô pagando para não ter ouvido nenhum outro, né, que senão já saberia que viria. Poeira Criativa. Acho que poeira criativa é uma coisa que está o tempo inteiro na gente, é uma poeira que reveste nosso corpo e que a gente, vez ou outra, pode soprar ela e ela vira uma poeira que está fora do nosso corpo também e se juntar com as poeiras dos corpos dos outros, mas que ela está agindo o tempo inteiro, a cada movimento que a gente faz, a cada escolha que a gente faz, nesse criativo que é o próprio viver. Não é só o criar, não é só o criativo do produzir, mas o criativo do próprio viver. Mais uma vez, Poeira Criativa número 31, Rádio Aconchego 88.1 FM, para quem está se ligando agora nessa interferência que está dando no sinal. Isso aqui é uma rádio comunitária no Engenho do Meio, transmitendo desde o novo Serviço Integrado de Saúde, Ex-SIS, aqui na rua Lindolfo Color 65, desde as profundezas do primeiro andar. Então, agora Diego já adiantou um pouco sobre o que a gente queria falar nesse terceiro bloco, que é um pouco a experiência do Ateliê Barão, né? A gente falou do Ateliê Barão, que eles têm desenvolvido oficinas de formação em diferentes lugares do mundo. Eu fiquei meio impressionado com isso, não estava ligado, não? Aí comecei a olhar o site deles, né? Sim. Aí, tipo isso, Afeganistão, e não Afeganistão em qualquer momento, né? A partir do 2002, Afeganistão tem sido invadido por os Estados Unidos. Sim. Aí, em esses momentos de guerra, né? De invasão imperialista, os caras vão desenvolver uma oficina para ver o que está acontecendo com o povo e que pessoas de lá contem a história, né? Sim. Afeganistão, isso, Moçambique. Mas tu leu tudo sobre o Afeganistão? Não, eu leio que tem um. Tem uma história assim que o Ateliê Varan, eles começaram a fazer no Afeganistão. Só que teve um atentado, eu não sei. 2010. Teve um atentado num hotel que ficavam os estrangeiros e morreu um dos fundadores do Varan. No meio do processo da oficina lá, e eles tiveram que sair de lá e começaram a fazer por internet, né? Tocar de novo por internet a oficina. Só que eles perceberam que não adiantava. Acho que a ideia do Ateliê Varan é a ideia da proximidade com as pessoas, não no sentido de intimidade, mas no sentido de um trabalho próximo, um trabalho que você esteja frente a frente com a pessoa, que você fale, tente não essa verdade do real, hipotético, mas uma verdade possível. E acho que fazer uma oficina Varan por Skype não rola. Acho que você tem que estar lá. E eles voltaram para lá. Elas, na verdade, acho que foram duas a três mulheres, voltaram para o Afeganistão do jeito que estava. E tocaram a oficina. Então o Varan, ele é meio doido assim. Ou ele tá em locais que são o epicentro de certas coisas, né? Venezuela também, na Bolívia também, durante os 80. Assim, fiquei olhando isso, porque segundo que eu vi, o ateliê começa em 81, assim, oficialmente, né? Como uma ONG, né? Na França, assim. Uma cooperativa, na verdade, né? Ah, mas institucionalizado como uma ONG, não? Eu não sei, mas a ideia é que eles sejam... Talvez sim. É, terceiro setor, assim, que não é nem público nem privado, né? Uma sim, mas é... Enfim, mas a ideia deles é uma cooperativa também. Eles acreditam muito nessa ideia de horizontalidade. Então, todos os cooperados e cooperadas têm uma... tem voz, tem voto e, enfim, é um projeto que eu acredito muito. Assim, eu queria perguntar um pouco mais, porque eu tive vontade de participar da formação, não terminei participando por dois motivos. Um foi certa desmotivação no momento de ter que escrever um roteiro, porque tinha acontecido algumas coisas pessoais, assim, então fiquei meio desmotivado, sem vontade, não tinha cabeça para isso. E a segunda era a dinâmica temporária, de que eu estava com a montagem de uma exposição fotográfica, então achei que não ia conseguir dar conta. Por isso foi que não me inscrevi. Mas fiquei assim curioso muito de como é que eram as oficinas. Se eles, eles proporcionavam elementos técnicos, teóricos. Como era o momento de oficina? Ou como foi meio esse momento, né? De passar a pegar uma câmera, filmar. Também os diferentes exercícios que foram sendo feitos. As produções tinham que eram... Bom, são várias perguntas. Então, basicamente foi assim. Teve a seleção. E a ideia do Varran é que você aprenda a partir do coletivo, então, e aprenda a partir da aprendizagem dos outros também. E que você aprenda tocando nas coisas. Então, exemplo, durante 2 meses de curso, eu toquei todos os dias em equipamentos de cinema. Seja numa ilha de edição, seja com câmera, seja com som. Eu estava vivendo isso. Então... É um curso de formação, mas é um curso de formação que não pretende ser não prático. A gente lida muitas vezes com curso de fotografia, curso de arte, que quando você vai tocar no objeto já é muito no final. Acabou, né? Acabou. Não deu tempo. E o Varran é isso. O Varran é, vamos pegar desde o primeiro dia, vamos mexer, vamos ver isso aqui. E desde o primeiro dia a gente fez exercícios. E eram exercícios que tentavam falar sobre, sei lá, falar sobre trabalho, ou tentar falar sobre conversas, enfim. Vou citar 3 exercícios. Um exercício era um haikai. Você teria que filmar planos bem parecidos, de 40 segundos, e que esses planos tivessem uma certa concatenação. E seria o seu haikai cinematográfico. O que é um haikai? Haikai é um poema japonês que tem 3 frases. Ou 3 estrofes, não sei bem. E cada estrofe, ela... É um poema bem pequeno. E cada estrofe tem um sentido por si só. E as 3 juntas criam outro sentido. E num outro momento foi criado um exercício chamado a conversa, que você tinha que filmar pessoas conversando. Um outro momento foi um dia de trabalho da pessoa, você ia no trabalho de alguém e filmava esse trabalho, um processo de trabalho. Ou o final do dia de alguém, ou o final da noite, enfim. Massa. E a pergunta, tá, assim, fiquei... Eu assisti os 10 filmes, não, 9:30, o outro dia, né, no sábado, o primeiro eu cheguei meio tarde, e achei algumas coisas bem massa, e uma coisa que, tipo, que eu resgato muito desse processo foi, são 10 novas realizações sobre o Recife, né, sim, sobre o Recife, e dessas 10, acho que quase a metade tinha a ver com um olhar na comunidade, né, na favela, nas periferias do Recife, em lugares que são... São meio assim sucateados, estão sucateados pelo poder público, que não tem esgoto, não tem saneamento básico. Sei lá, com muitos desses lugares assim, que às vezes uno não tem essa chegada, não tem. E tipo, e que isso apareça numa tela, na tela de São Luís, é bem chamativo assim. Sim. Então fiquei meio assim, como. Qual foi, para você, não sei se rolou uma conversa posterior, mas qual foi o resultado, assim, como resultado? Foi, a galera ficou satisfeita? Com o produzido, com o realizado? Assim, acho que a gente conversou um pouco, agora não se juntou de verdade para falar sobre os 10 filmes, né? E acho que essencialmente, eu acho que não só o resultado, né, mas a disposição de algumas pessoas de entrar em lugares que socialmente são lugares que se cria uma narrativa que é a narrativa da violência, né? Então associam sempre a pobreza, a violência, e é um local violento, é um local que você não pode ir. E, enfim, não foi fácil também, porque todas as pessoas que se dispuseram aí na Ilha de Deus, na Favela do Arco-Íris, lá em Peixinhos, lá no Entrapulso, em Boa Viagem, todas as pessoas têm esse traço, né? Tem seu traço, tem suas influências, enfim. E acho que foi um processo muito difícil para elas, mas ao mesmo tempo foi um processo muito foda. Porque realmente elas estavam lá não para sugar dessas pessoas. Não era uma reportagem, não era um rádio que se liga às 7 da manhã para falar de tal localidade que mataram 10, não é isso. É, falando da violência lá, sim, falando dos problemas lá, sim, mas falando de igual para igual para as pessoas, falando da realidade delas sem menosprezar elas. Engrandecendo elas numa tela de cinema. E não só numa tela, mas na relação que é posta, né? Então acho que isso é o mais importante. Como se dá essa relação entre quem está fazendo documentário e quem está sendo documentado. É, falando um dia com o Diego sobre essa coisa de cinema e fotografia, ele disse, não, porque fotografia você vai tirar foto e vai embora, né? Na verdade, tipo, no cinema não, você tem que criar uma relação. Acho que, tipo, na fotografia você pode criar essa relação, mas no cinema proposto pelo cinema direito, pela essa teoria, por essa formação, era não, tem que ser uma relação. Você não consegue fazer um vídeo, um filme sem essa relação. Não, eu acho que naquele dia me expressei mal, não queria dizer isso. Não, tu tava menosprezando. Tava menosprezando, mas... Porque o que a gente vê da fotografia documental é uma fotografia que parece pouco... Que tem pouca relação com as pessoas. E a fotografia que a gente tem influência não é essa, né? Isso eu sei. Tipo, são fotografias que são fotografias de relação. Então, você sabe que sei lá, são pessoas que passam um mês, dois meses, semanas lá dentro, sei lá, o Ripper, a Claudel Dunjá, sei lá, aqui o Matheus Sá, pra falar da Ana Lira também, mas pessoas que estão afim, que estão afim da relação, que não estão ali pra sugar ninguém. Então é isso que me interessa, seja no documentário, seja na ficção, ou seja numa fotografia. Mas, duas últimas perguntas, agora. Porque no anterior bloco a gente falou das dificuldades, mas não falou dos ganhos, assim. De qual foi o maior ganho que tu se leva desse processo de mês e meio, dois meses de doideira, correria, dormir pouco, comer mal, maior pegar ganho? Muitos... É. Dinheiro, pô. Muito dinheiro. É, não. Eu acho que... Eu acho que eu ganhei a chave da arte, sabe? Hoje eu já posso dizer, eu sou alguém que trabalha com arte. Eu levo minha família pra assistir meus filmes no cinema agora. tô brincando. Mas é. Ao mesmo tempo é verdade. É muito bom ver minha família. Porque eu sei que. Minha família é uma família. Vamos dizer assim. Que curtia coisas populares. E o cinema é algo muito forte na minha família. E levar eles pra assistir um filme meu. Foi muito forte, tá ligado? E. Acho que o maior ganho foi mostrar pra eles que eu posso fazer certas coisas que eu sempre quis fazer, mas... Mas pra uma família meio periférica é sempre difícil ver alguém... O seu filho trabalhando fora de um eixo, né? Seu filho não trabalha com... Não é advogado, não é médico, não é engenheiro... O que é que seu filho é, né? Se não é isso. E... Eu entendo porque é um sonho de... É um sonho de se estabelecer, de manter a vida mais estável, que em teoria essas profissões dão. Mas eu busquei durante a minha trajetória esse caminho. E a arte sempre me chamou de volta, me puxava. E acho que o ganho mais importante desse processo foi dizer, hoje eu trabalho com arte, hoje eu posso trabalhar com arte, hoje eu tô aqui para trabalhar com arte. Massa, viu? E a última pergunta é, tipo... Eu quero assistir o filme de novo, os filmes. Tem possibilidade? Vai ter outra exibição? Vai ter uma exibição na França, se você quiser ir. Tô brincando. Mas o filme vai rodar... Alguns filmes, né? Vão rodar o mundo, sim. Vão. Vai ter uma exibição na França agora, em Nantes. Tu porque... tá convidado ainda? Não sei. Se pagar, eu vou. Vai ter... 4 filmes da mostra vão passar num... Um festival na Itália também, a gente está se organizando para que os filmes rodem em vários festivais e ao mesmo tempo vão ter várias mostras aqui. Então acho que ainda tem em Recife umas 3, 4 exibições. Mas são 10 filmes, 3 horas e 50 minutos, eu acho, 4 horas e é bem cansativo, né? Então, cansativo assim. Mas a gente depois tirar algum filme ou não? Não, ainda não. Acho que o Ateliê Varan são os 10 filmes. Caramba. Não são um filme só. São os 10. E, enfim, eu acho que vai rodar assim. E no futuro o Varan tá com uma proposta de uma plataforma online. E espero que um dia a gente possa ver tanto os nossos filmes, como os filmes do Vietnã, da Venezuela, da Bolívia, do Egito e que todo mundo entenda o que é o Varan, o que é esse espírito Varan, o que é a filosofia Varan. E que se instigue a fazer cinema, não como Varan, mas que seja um start, né, na vida das pessoas, como está sendo na minha. Massa, massa. Bom, isso aqui foi Poeira Criativa número 31. Número bom, né? Quero parabenizar a Diego pelo seu trabalho. Obrigado. Gostei muito. Eu achei o filme de Diego entre os quatro melhores filmes dos 10 que mostraram outro dia, sendo muito crítico assim. Já fiz algumas críticas pessoais, mas fica para ele, né? Para que ele pense, analise. Também considerando que uno vive um pouco todo o processo dele de perto. Saber do cansativo, de que foi o estressante também um dia antes. Não está montado o filme, não! Ainda não! Quinta-feira à noite. Mas deu certo, o filme ficou massa. Então, quem puder assistir na frente, quando esteja... Acho que a Rádio Aconchego está difundindo também isso. Também, sim. Então, quando esteja aí o filme disponível ou esteja para ter uma exposição, avisar, ter ligado no Facebook da Rádio Aconchego, no nosso blog e em nossas plataformas. E, nada, isso para parabenizar mais uma vez pro trabalho, por se animar também, por mergulhar no mundo do filme, sim, do cinema, do audiovisual e não ficar parado. A gente... já tem desenvolvido algum trabalho junto, oficina de foto e vídeo por aí. Sim, sim. Então que continue isso. E a gente vai para saudações. Não. Saudações. E a última música. Queria agradecer ao convite, né? E agradecer a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo e tal. Lembrar também que as oficinas lá em Tracunhaém, que a gente participou, eu, Gustavo, Magu, Leitão, Carol, Laf, Celé, mais quem? Ju, Nai, Mizinga, Luísa, Cícero, acho que... Lene Lani. Acho que todas as pessoas me ajudaram a fortalecer uma ideia de trabalho coletivo também, né? Que acho que é o pontual. O Varan... é algo coletivo, as oficinas lá é um processo coletivo. Acho que eu acredito muito em processos coletivos, num processo horizontal e é meio isso. Acho que a gente tem que trabalhar em vários níveis, vários locais e tocar, né, a oficina lá, né? Retocar. Também acho que depois pensar uma coisa aqui mais perto também, né? Também, mas eu acho que lá... Lá a gente precisa contar. Não só que precisa, mas... Eu comecei com a ideia de fazer o filme lá, né? E por questões logísticas não rolou lá. E eu fiquei muito triste, triste mesmo, assim, porque eu tinha prometido para as pessoas que ia fazer lá. E eu espero um dia levar uma oficina não só de fotografia, de cinema, mas que a gente chegue lá para pensar a comunicação, a imagem e ajudem, né? Mas que... existe uma troca entre as pessoas lá do assentamento e nós daqui da cidade, né? Essa conexão campo-cidade. Mas... E a terceira música, Diego, aí apresenta. E a música da Elza Soares, desse último CD, Mulher do Fim do Mundo. E acho que é uma música muito, muito foda, porque fala de mar, que é algo que eu gosto muito, que é o coração do mar, e ao mesmo tempo... É um grito feminino e, ao mesmo tempo, é um grito artístico também. Então, quando ela canta no final, me deixem cantar até o fim. Eu quero trabalhar com essas coisas até o fim, assim. É meio isso.